que sopras no mar. Lá no horizonte sem fim, vento que sopras no mar, me diz se ela pergunta por mim. Vento vai soprando o barco carrossel, ave poesia mergulha no céu, movimenta as águas folhas de papel, rabiscando a onda, rima tem pincel. Transpirando em cantos, mergulhando em cantos, inspirando em cantos, navegando a vela, torto o horizonte onde o sol se esconde, destino responde na capela. Rima, rima, rimador, poesia, flor, jangada do amor, desenhando sonhos pela travessia, com labor, Recife ganhou mais cor, sobre novos temas, compõe poemas na canção, tocando ao limite dessa dimensão, aceito o convite da inovação, emite o palpite da superação. Minha respiração, sente a redenção da insurreição, me incorpora a alma sobre o corpo vão, pra que a expedição nunca seja em vão. Entre as entrelinhas, rimas, andorinhas, não vagam sozinhas, marias escritas, sejam a Bahia. Linda poesia na margem da ilha, grafias da vida que se vão. Gravatas passeiam pelo pensamento, trazem água viva pra queimar aqui dentro. A maré despida pela cena, o tempo espalhando areia, talento no ar. Na ilusão pra ilha, com paixão alheia, vento pra sereia no fundo do mar, vento que sopra no mar. Vento que sopras no mar. Lá no horizonte sem fim. Lá no horizonte sem fim. Vento que sopra no mar. Velejando com a perda de chance pelas águas frias dessa inconstância. As ondas sonoras movem minha dança, jogada balança, me leva extensa pra estrada de outrora. Resgata a história antes da aurora, já canta de pé. No anzol de agora, joga e traz pra fora toda essa memória, promessa de fé. Enfrenta a maré, pra vencer o sal, calor litoral, sobre os meus pés, como Deus quiser. Calho temporal, levo seus fiéis, além dos convés, menestrais. Levo uma esperança pelos sete mares, despejando os males por essas andanças velhas. E crianças sacam de lugares até se acharem no fim da chegança. Lança a importância de novo compor, pra que os olhos brilhem e você se expor. Quero a ventania do interior, pra que o desembarque seja um esplendor. Olhares que me esperam no porto, que se mantiveram em meu rosto. Que me aqueceram esse tempo todo, calor para o corpo e tenso fogo. Além do tesouro, amor duradouro, bem mais precioso. Danço caloroso, brilha mais que ouro, intenso retorno para o meu lindo lar. Eu vou mergulhando em profundidade, atravessa a marcha, pois minha saudade não pode esperar. Calar o vento que sopra no mar. Vento que sopra no mar. Lá no horizonte sem fim. Lá no horizonte sem fim. Vento que sopra no mar. Vento que sopra no mar. Lá no horizonte sem fim. Ela pergunta por mim. Dói, dói esta saudade. Dói, dói, dói, dói esta saudade. Dói, dói, dói, dói esta saudade. Dói esta, dói, dói esta saudade. Deixa doer. Terra vista, me avista. Espaço distante, coração de alguém. Paisagista, desenhista. Abraço constante no que não se tem. Sentimento banho na aquarela. Derramando sangue para a rima bela. Entrego as flores pra cantiga ela. Namorando o sol na boca da janela. Nesse barco que me conduz. Cortando esse eixo com verso que pus. Remexo, desfecho, despejo meu beijo. Almejo, desejo de fecho de luz. Eu mais compus, rimas expus. O que me conduz é terra natal, Ceará. Já tô perto de chegar em tuas águas sem igual. Eu quero essa